Tanque Romeo Oscar, Solo 19, libere para sua direita, vai ser papá, frequência livre. Meia 327, precisa? Três 3193, Baleão autorizado, nível 360, decola na pista no zero, em primeira curva à direita, na subida da Eulisa Irumi, intercepta pelo número 867, sai conforme a rota. Aciona 5516, controle no 20, próxima 8. Correção 3193, chama o ponto de funcionamento. Número 397, tudo puxa, meu pai. Estabilizou, acionando 6326. Olá, 1-2-1, oi? 1-2-1, décima 1-0. 2-1, 1. Solo, Sábado, azul 4-1-1, meia, boa tarde. Azul 4-1-1, meia, boa tarde, prática de alça, reportando Julieta. De alça, reportando azul, 4-1-1, meia. Livre pouso no 0-6-3-2-6. Eu vou 256, chame de centro Recife, frequência 2685. 2685, obrigado. Número 2, setor aguarda, puxa. Azul 4-1-1, meia, ingresso de leste, portão 0-1. Juliette para o portão 0-1, azul 4-1, 1-6. 97 está pronto para táxi. 145 também, Galeão, 4 horas e 20. Três 97, sete do Britax, parte principal Índia, parte espera torno 1-8, desse menor de 5, ajuste 1-0 no meio. 1-0 no meio, parte Índia, quando espera 1-9-5, boa tarde. Salvador, boa tarde, China Índia 1, 4 vezes, informação África, 5-0, parte. É meu 142, para Recife, autorizado em nível 350, na cola da pista no zero, com primeira curva à esquerda, na seguida, curva transição Aracaju, intercepta Zulu no 7, seca a forma e rota do plano. Aciona 5522, controle no 20, por sinal 8. 350, para Zé, Cuca, Jamo, Aru, Cucaru, escuta, 522, 208. Está no 6, chamada a puxa para o canal. Correto, cotejamento, chama a linha 1-4-2, já passa quando pronto. Solo, Salvador, boa tarde, chama a linha 3-2-6, chama a linha 3-2-6, boa tarde, Alfa, reporta Anja Juliette. Alfa, Anja Juliette, 3-2-6. Olha, eu vou passar para o meu nome. Sim, passando no meio. Valeu, eu vou para o meu contrato. Nada, bom descanso. Então, 3193, livre puxa, chama táxi. Salvador, eu vou na 397, na ponta de Saracão. Voa na 397, autorizada alinhada de colapso, estou no zero, vento no 30 graus, 069. Alinha de colapso 10, voa na 397. Romeu Golfo estabilizado, senhor. Olha, Romeu Golfo chama a torre 198, decimal 95. 295. Romeu Salvador, boa tarde, Romeu, Romeu Golfo estabilizado. Romeu, Romeu Golfo, chama para o cancelamento do plano. Romeu Golfo, chamará para o cancelamento. Guarda. Poderia confirmar a posição prevista para o 6326? 03 está ocupada pela aeronave da companhia. Ah, sim. Romeu, Romeu Golfo passando externo, está embaixo travado, dá, pode ser que dá para a sua base pela direita para 17. Multiplano, instrumento cancelado 26, base pela direita para 17 autorizado. Romeu Golfo. 397, decolado 26, controle instalador 208. 208, boa tarde. Chegou no 397, decolado da El Leda. 397, contato hotel, suba via 360. Via 360. Controle Salvador, boa tarde, com o número 64. Número 64, via Mário, desce para 2003, ajuste na zero no meio. 35 para ver se eu peço ouro ou levado. Oi, Leda. Leda, gol no 307, obrigado. Dirige no ataque. Para ataque, você está 3993, zona 723, Campina. 3193, visibilidade, estão indo, centro de espera, torre 1995, ajuste no 06. Chanel 6315, mantenha posição e aguarda, aeronave estação vai iniciar o táxi, mantenha posição e aguarda. Assim que a aeronave estação passar em aguarda, poderão com a equipe de solo, está livre o push do 6315. Sete, vento 1,40 graus, 059. Valeu, gol, esse livre pouso, zona 7, volta. Padre do Romeu Golf, solo 3245. Fiz o backtrack, libere a pista na Papá, ao estacionar a frequência livre. Papa Triplo Romeu Golf. Salvador, 193, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento 140 graus, 629. A linha decola 10, 3, 193. 6315, solo. Por gentileza, modifique o código de telefone para 5010. Pedido, Salvador, não faça tranquilo, Miami está pronto para iniciar o lançamento. Livre lançamento, reposte no término para descida. 1397, chame Recife, frequência 251. 251, agora. Para o ajuste no 0 no meio. Diamares para 2 no meio, 0 no meio, 2 no meio. A pode favor, se for necessário. Obrigado. Como faço 7 a bordo, 3 horas e 40, Fernando Galeão. Puxa 9631, 5 livre táxi, ataque principal Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 0 no meio. Portão 03. Direto 03, ou 6326. Sou Rabesso, bom dia, Daniel, para o 360. Sael 3603, 0193, Marcelo. Fala, Turismo. Fala. É tu? Opa. Hércules, desse de condições de viagem, aporte cruzando 4000. 3193, pode voar, Leda? Oi, Leda. Autorizado, Leda, 3193. A partir de janeiro, Galeão, né? Tá certo, dá uma louca lá também. Valeu. Frequência livre de Maeco. Grande voo no Rosa, é possível cancelar a redução de taxa? Cancelado. Ok, obrigado. Alinhar e decolar, pista no 0, vento no 40 graus, 069. Alinhar e decolar no 0, 069. Taxi, a ponte da cena. Taxi, ficou, 2016, Guia Mari, 320. Cordial Victor India Julie, 1500 pés via corredores, reporte rotatória. M305, decolada 240, controle Salvador 1208. 208, uma boa tarde, senhor M3. Salvador, boa tarde, senhor M3, 142, pode esperar, né? 10 Pro. Senhor M42, autoriza, abelhar e manter, sistema 10. Ali, manter 10. 360, possibilidade de morte para a presença? Oi, Leda. Leda, o chaneiro 63, eu não sei. Chaneiro 6142, decolagem autorizada, pista 1-0, vento no 40 graus, 0-1. Alô, 3-1-3, falou Marcelão, abração aí, bom fim de semana, velho. Um abraço, prazer. Setor organizador, o 1164. 164, chama torre 1-8-9-5. 2-9-5. 1-9-6, autorizado de LS, ajuste no 0-6. Autorizado LS, 0-6-9-6. Pouso autorizado, pistão no 0, vento no 30 grau 08, máximo. Teve pouso 10, 1-1-4. 142, decolada 4-3, controle Salvador 1208. 308, número 14, boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, o número 14, decolou na circo 3. Chileno 142, contato radar, subou 350 via PUCA. 350 via PUCA, 142. Mandando ao Xenar 63, quando possível, máximo. Autorizado Mote, 163, 15. Opa, Mote, muito obrigado. Quero mais um, confirme o nível solicitado. Confirme 1-0-0. Dado é o 360. Suba inicialmente ao 195, aguardando a confirmação do plano. Para 195, azul 4091, pode, virando a direita, interessar Brasil? Em rota. Só em rota, obrigado. Bora. Azul 9091, autorizado nível 360 e para Campinas, o código 5523. Autorizado 360, seu código 5523, Azul 9091. Direita, controle de solo 211. Direita 211, obrigado. Boa tarde. Direto Remig, recebo 320 azul, 4090. Chama 6305, chame centro Recife, frequência 1251. Recife 1251, uma boa tarde, chama 6305. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Alfa Juliette, portão 2. Alfa Juliette, portão 2, boa noite, né? No 966 interceptou o localizador, está visual com o campo. O 966 chama torre 1895. Torre 1895, obrigado, até já. Na 320, autorizado LS, reporte estabilizado. Livre LS, OS estabilizado, chama 320. Livre LS, reporte, reta para visão para o campo. Sim, Matheus, passamento já tem o campo a vista. Tá bom, trata aí? Maravilhoso. É? Pronto, 4209. 3009, ilhas autorizado, nível 240, decola da pista no zero com curva à direita, na DAEL, transição coral, aciona 5540, controle 120, decimal 8. Peraí, nível 240 autorizado, ilhas, conforme, decola no zero, primeira direita, no perfil da DAEL, coral 5540, 208, controle 2009, segundo. Correto, 2009, chama pronto, estacionamento. Chamaremos 2009. 1796, copia? Copia, 796. 1796, galera autorizado, nível 360, na cola da pista no zero com curva à direita, subida da El, Leda e Rumi. Intercepta o Uber November 857, segue conforme a rota do plano. Aciona 5547, controle 120, decimal 8. 1796, autorizado, galeão 360, decola pistão no zero com curva à direita. Saída da El, Leda, Irumi, recepta aerovia para novembro 857, conforme a rota, transponder 5547, controle 120, decimal 8. Correto, no 796, chama pronto, puxa o estacionamento. 796. 2-0, estabilizou, campo à vista. Chama 3-1-8, decimal 95, redução para aproximação. Chama torre, chama 2-0, até daqui a pouco. Yes. Tango Vitor Indy Juliette, 360, curva pela esquerda, passa 360 longo. Pela esquerda, 360, ainda Júlia. Bom, no 966, libere direito, contra o 2-1-1. 2-1-1. Libere sala 5-1. Obrigado. Boa tarde, 3 Salvador, Xanem 320, final da 10, visão para o campo. Xanem 320, escolhendo, a minha aproximação vai ser para o campo. Guardando, né? 320. Eu estou usando 10 do Xanem 2-0. Completando 270, visual com a Xané na final da 190 e com a 197, hein, Júlio? Identificando de Juliette, aguarde autorização de pouso. Júlio, prosseguindo como número 2, aguardando autorização. Índia Júlio para 197. Autorizado, pistão 97, vento 0 graus, 089. Livre na 197, o índio viajou. Chame 320, sala 55, libera direito, controle som 211. Direito 211, chame 320, boa. Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette, 08, Xanem 20, boa. Centro do Salvador. Muito boa tarde, Azul 4-1, 3-1. Azul 3-1, boa tarde, pronto para o aplicativo. Estacionamento, estamos no portão 4. Gol 1796 no portão 04, livre, puxa, chama táxi. Puxa, black, estacionamento, chama táxi, 1796. Azul 4-1, 3-1, transporte. 4-1, 3-1, pronto, com a papá. Papá confere, autorizado Campinas, nível 320, decola da pista no zero com curva pela direita, Nadael, leva motivo. Intercepta o pêndulo no zero até por base, após o pêndulo no meia e conforme rota do plano. Aciona 5535, controle 120, decimal 8. Gente, autorizado Campinas, nível 320, conforme a rota do plano, decola da pista no zero, primeira curva esquerda, rua Nadael, leva. Depois segue para o Azul 1-0. Transponder 5535, controle 1-0, decimal 8, Azul 4-1-3-1. 4-1-3-1, apenas confirmando, após a colagem, curva à direita, primeira direita. Primeira curva à direita, após a colagem, curva 1-0, 4-1-3-1. Engajamento correto, Azul 4-1-3-1, chama pronto para o estacionamento, contra 1. 4-1-3-1. Azul 4131, número 2, setor aguarda, puxa. 4131. Salvo 1796, pronto, táxi PLB 138, autonomia 3 horas e 3 minutos, alterna com fim. 1796, via parte principal e índio, ponto de espera, torre 198, decimal 95, ajuste de altímetro no 06. Táxi autorizado, ingresso via Índia, ponto 0285, ajuste no 0, no meio, golpe 796, boa tarde. Boa tarde, controle Salvador, sonho de identificação desta via, chegada a Mário para o nível voo 050, ajuste ao altímetro no 06. Autorizado, voa direto de tapa, chamando a 314. Hotel Juliette Serra, Manati autorizado. No colono da 17, com curva pela direita, 1 no meu pé, corredor axé. Aciona 5526, controle 120, decimal 8. 9,6 no ponto 0, pressão no 0, tá pronto. 796 autorizada, linha de decolagem, pistão no zero, vento 140 graus, 089. A linha decola, pistão no zero, voo 979. Decolagem. Hotel Juliette Serra para acionamento? Está livre acionamento e pode pronto para o táxi. Hotel Juliette Serra. Para controle Salvador. Controle Salvador. 097, controle Salvador, essa é a identificação de PSV, a chegada bom para o nível de voo 060, ajuste ao altímetro no 06. Gol na 796, pelo 04, controle Salvador no 20.8. Controle, boa tarde, com 796, decolando sua escuta, cruza 1.800. Gol no 796, boa tarde, contato radar na decolagem, sua vez saída da transição Irume para o nível de voo 360. Frente ao 360, voo 796, pode voar Irume direto? Autorizado direto Leda. Direto Leda, obrigado. Galeão autorizado, nível 360, decola da pista no zero, com primeira curva à direita, na subida da El, Leda e Irume. Intercepta pelo número 807, segue conforme a rota do plano. Aciona 5565, controle 120, décima 8. Então 360, decola da 10, da El, Leda e Irume, sobre novembro 857. Conforme o plano, transponder 5065, controle 1208, Oxanel 6227. Correto, está pronto, puxa o acionamento, Oxanel 6227. Solo pronto para o táxi, Azul 4, 131, Fundo, Fundo, Meia Bora, Guerra Brasil, Rodrigo Fafá, com 4 horas e 40. Azul 4131, livre de táxi, à direita via Índia. Ponto de espera, pista no zero, torre 198, decimal 95, ajuste de altímetro no 06. Obrigado, meu voo. Nível táxi, reporte na outra, ajuste altímetro no 06, até o Juliette Serra. Azul 4462, controle Salvador, sem identificação. autorizada. Ameaça de solar, pistão 0, vento 150 graus, 089. Autorizado, alinhado de solar, pistão 0, 4193. Presente voo de mare para chegada mare, ajuste a altimetra no 096, desça para o nível de voo 060. Mare, até o 060. A 3.4 está autorizada, final do procedimento LF, desça para 2.1, desça para 2.1, altimetra no 096, reporte estabilizado. Canal 314 está livre da restrição vertical em TAP. Voo 097, na presença, descida para 4 mil pés, altímetro 0,6. Hotel Julia Serra. A Juliette é autorizada de colagem, piscina 7, vento 140 graus, 071 decolou 09, controle Salvador, 120.8. Bora 20.8, obrigado, boa tarde, 4131. Tá. 10 autorizado, lançamento com Patangu e Estrumaeco. 009. 02009, livre puxa, amarelo, 2009. Armada colada, toda via saída da Eutrança Morte, vou para o meu voo 320. Sobe via, saída da El, transição módica para nível 320, 4131. 608, hotel Juliette Serra. Certo, não me chama agora o centro recife, 125, decimal 1, alterne 133, decimal 95. 251 e 13395, bom, certo, não tem, obrigado. Controle Salvador, boa tarde, Papa Romeu, hotel Juliette Serra. Fala, hotel Juliette Serra, controle Salvador. Eu coloco rua direita, destino Manati, solicito DCP, manter frutões. Fala, hotel Juliette Serra, manter condições visuais, 1.006, voltando para Salvador, 1.06, autorizado direto em Manati, reforço 2.0 milhas para Salvador. 2.06, meu pão, já reforçado 2.0 milhas, eu faço falta, hotel Juliette Serra. Delta Patango e Sistema Eco, reporte livrando nível de voo 035. Azul 4462, desça para o nível de voo 050. 050, tá, tá. Controle Salvador, azul 4131, poderia voar, pode voar da presente. Mantenha a saída, aguarde a confirmação. Sim, já manter o perfil 4131. Pega acionamento, posição 3, o Xanier 6... 327. 6327. Agora no instante, puxa. 09, número 3 na aproximação. Já reduzi para 2209, está certo. Para o táxi, voo 2009, módulo 39 a bordo, temos 2 horas e 52, era táxi. Voo 2009, livre táxi, parte principal ainda, ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 06. 316, parte o chão, 295, modificado do 009, tá? O 4131 autorizado pelo centro de Recife, está presente o Adreto Rubado. Rubado está presente, 4131. Whisky Lima Eco, frequência livre, coordenação com contraste local. Salvador, 2009, da Gol, pode ser 1010 para a França. Decola sem parada, Gol 2009. Positivo. A linha decola aqui, 10, vento 130 graus, 079, Gol 2009. Decola 1010-09. Alto metro 1010, reporte estabilizado. Positivo, autorizado em elétrico, mais estabilizado, 1010-09. Afirma, portão 03. Afirma, 03. Doutor, boa tarde, chama 6321 para o Quebec, para Brasília. 6321 para Brasília, prepara a subida Árvore Elefa, aguarde o instante, copia. Árvore Elefa, aguardando o copia, 21. Ah, 21 de altitude, velocidade, livre da restrição vertical e da velocidade pelo Gol 997, reporte estabilizado. Estabilizado, 6314. Poxa, 6314, agora torre 1, 8, decimal, 95. 295, ótima tarde, obrigado. Boa tarde, o Xané 6314, estabilizado. O Xané 6314, tráfego avistado, autorizado pelo Pisto 10, vento 140 graus 079, ajuste altímetro 10 no 6. Mete livre o pouso na 10614. Já poderia estar vento, gente, afirmo, vento 150 graus 079. Ok, obrigado. Rio 2009, decolou 16, controle Salvador, 120.8. Controle 208, bom trabalho. Controle Salvador, boa tarde. Rio 2009, cruzando 1800. Dael Coral. Gol Gol 2009, contato radar na decolagem, tudo bem, tudo bem, transmissão Coral para o mesmo voo 240. Lion Coral para 240, quando possível gostaríamos de voar na prova de Coral. Bom, Jaguar. Azul 4462, vindo de velocidade 1809, vai seguir tráfego na aproximação, 12 de milhas, Boeing 737. Ok, 120 para 189, Azul 4462. Zona 54, controle Salvador. A cena de identificação desse atendimento de voo 160, na chegada uma área, ajusta o perímetro no 06. Salvador, a sinalização de Cezia, chegada a Mário para o nível de voo 050, ajuste de altimetro no 016. Para o táxi, Oceania 6227. Prefeito, as informações 6227. Para o táxi 6227. 2009, autorizado, vá direto Coral. Muito obrigado, direto Coral, voo 2009. 3154, desça para o nível de voo 060. Estabilizado no localizador visual, voo no 097. Voo no 097, chamando agora a torre 118, décimo ao 95. Está sendo observado um chiado de fundo na sua jantada. 1895, graças. Papai, meia até Gilete Serra, frequência livre, reporte para o regresso. Chanel 6314, boa tarde, Alfa Juliette, portão 7. Alfa Juliette, portão 7. Chanel 6327, pronto, Copilhão. 097, passando Índia Serra, bastante travado, estabilizado. Fundo 097, tráfego avistado, autorizado por 5-0, vento 1-60 graus, 6-19, ajuste altímetro na 0-6. Centro Leve Pouso, estado 1016, voo no 097.